Panorama Agrícola para 20 de fevereiro de 2013, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua crescente, 20 de fevereiro de 2013, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som, contamos com o apoio do Márcio Peixe, nas gravações do Eduardo Maier. O ditado desta quarta-feira é: o desejo dos olhos pode corromper a mente e o coração. Na dica de hoje, pense antes de comprar. Na entrevista, sistema de plantio direto avança e garante bons resultados em Santa Catarina. E no noticiário, FETRAF Sul organiza Congresso da Agricultura Familiar. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola. Uma dica que pode mudar o seu dia. Economize e não compre por impulso. Pergunte-se sempre antes de comprar. Preciso realmente disso? É uma necessidade ou um desejo? É hora das notícias. A FETRAF Sul, Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul, está organizando o 4º Congresso da Agricultura Familiar, que vai acontecer nos dias 19, 20 e 21 de março em São Lourenço do Oeste, oeste de Santa Catarina, reunindo lideranças catarinenses do Paraná e também do Estado Gaúcho. O Congresso da FETRAF Sul vai debater temas ligados às mulheres, aos jovens, o desenvolvimento sustentável, produção de alimentos, questões ligadas ao meio ambiente e também ao novo Código Florestal. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A nutrição das plantas que a IPAGRE tem testado dentro do sistema de plantio direto, em especial de hortaliças, com bons resultados, é o assunto da entrevista de hoje aqui do Panorama Agrícola. O entrevistado é o engenheiro agrônomo Jamil Fayad. Tradicionalmente, nós temos olhado sempre, ou quase que exclusivamente, a análise do solo, para a gente saber se tem a quantidade de nutriente no solo para suprir as necessidades da planta e, com isso, intervir com algumas adubações, se for necessário. Mas no SPDH, na evolução do SPDH, além de nós determinarmos o que a planta gostaria de se alimentar ao longo da sua vida, obviamente que uma planta pequena vai comer pouco, uma planta de tomate estiver engravidada com 60, 70, 80 frutos no seu corpo, né, vai precisar de uma quantidade bem maior de alimentos. Isso nós chamamos de taxas diárias de absorção de nutrientes. Então, ao longo da vida da planta, ela precisa quantidades diferentes de adubos, né? Ela precisa se nutrir diferentemente conforme a evolução dela, conforme até a senescência dela. Então, nesse sentido, nós respeitando isso, nós estaríamos melhorando a saúde da planta. Ao contrário do que hoje se faz na agricultura, você faz análise do solo, coloca uma grande quantidade de adubo no plantio, e a planta, ela é bem pequenininha, ela não vai querer toda aquela quantidade de adubo que está colocada ali. E quando ela mais necessitar, lá na frente, onde as taxas diárias são máximas, tá, esses adubos não estariam tão disponíveis quanto no começo. Então ela vai formar um corpo de planta mais suscetível, tá, mais enfraquecido para a entrada então de doenças e outras perebas mais, né? Nesse sentido, então, a nutrição ela se torna mais completa, vamos botar assim, dá um passo adiante quando você entende da planta. Quais são os sinais que a planta te fornece para que você compreenda que ela mais necessita de alimento naquele dia ou naqueles conjunto de dias, aquele período, ela necessita de mais. Se ela está mais verde, se ela está mais clara, se ela tem mais frutas no corpo, se as frutas estão crescendo toda ela de forma semelhante dentro do corpo dela, ou se algumas frutas estão crescendo mais em detrimento de outras que é menos. Então, isso são sinais que vão lhe dando a planta para que você consiga colaborar com ela em colocar, em alocar os nutrientes necessários para aquele momento, para aquela fase de desenvolvimento, principalmente para essa fase de crescimento dela, que pode ser muito diferente da fase de crescimento inicial dela. Tá? Então, nesse sentido, é que as adubações elas são feitas ao longo do tempo, como é para o ser humano. Não adianta você ir lá para um ser humano, dar o alimento no começo do mês, quando tu recebeu a mesada para ir fazer o rancho, e come tudo em 3, 4 dias, e depois fica lá 25, 26, 27, 28 dias sem comer. Então, como é que você faz isso para a planta permanentemente naquela quantidade que ela quer comer naquele dia ou naquele conjunto de 2 ou 3 dias, naquele período de uma semana? Então, nesse sentido, você está colaborando para não entrada de doenças. E fatalmente, nesse sentido, você vai diminuir o quê? Não só o consumo de adubos. Você vai diminuir também o consumo de agroquímico. E aí sim, a partir desse entendimento, é que você consegue ir eliminando esses agroquímicos do sistema para podermos... Né? Isso seria um dos elementos que a gente está traçando. Quando você fala em adubação no sistema de plantio direto de hortaliças, não é necessariamente adubação química? Não necessariamente. Principalmente assim, porque a evolução do que nós estamos fazendo, que é uma adubação localizada, que é a adubação de vaso, adubação na linha, tá? Com o tempo nós vamos ter que fazer adubação na área total, do sistema inteiro, de pensando as culturas anteriores e as posteriores, inclusive o pastoreio de animais. Né? Então, nesse sentido, aí, a evolução do sistema que nós estamos fazendo hoje é a adubação de sistema e não necessariamente o químico. Dá para se contabilizar quantos agricultores já têm aderido ao sistema de plantio direto? Eu falaria mais do que isso, porque a adesão é um fato importante para nós, né? Principalmente para nós que somos uma... somos instituições públicas, mas mais ainda para nós da IPAGRE, conjuntamente com a universidade nesse trabalho, é de pensarmos a mudança de paradigma nas pessoas que são agroquímicos. E a gente tem observado, por exemplo, um avanço muito grande dos agricultores em repensar a agricultura que eles estão fazendo, mediante essas discussões práticas nas lavouras de estudo. Então, muito mais do que termos 100 lavouras, é termos 100% dos agricultores discutindo esse processo. Agora, quando que vai haver essa mudança definitiva, que é o que se deseja para uma agricultura limpa, para que todos os trabalhadores tenham acesso a alimentos limpos, não uma minoria, aí sim nós estaríamos com um trabalho, vamos dizer assim, complementado, porque o nosso trabalho é um trabalho educacional. Essencialmente educacional, tanto na área técnica como na área metodológica. Ela não prevê prazos para adesão, porque nós queremos que 100% da agricultura familiar produza sem agroquímico. Essas lavouras de estudo, Jamil, estão localizadas aonde? Falando da Grande Florianópolis, nós já diversos colegas nossos, os 22 municípios da nossa regional, já estão trabalhando de uma forma ou de outra nesse processo, que é eles que estão trabalhando junto aos agricultores. De forma mais concentrada, nós estamos em Santo Amaro e Imperatriz, estamos em Antônio Carlos, Angelina e Anitápolis. De forma mais concentrada, isso significa dizer, agora os colegas de Rancho Queimado estão fazendo trabalhos em Moranguinho, em Tomate, os colegas nossos lá de São Bonifácio estão fazendo em Cebola, estão fazendo em Tomate, os colegas nossos daqui de Biguaçu também estão fazendo, o pessoal lá da Uva, de Major Gersino e de Nova Trento, já estão muito adiantados nessa questão de produção de suco, de uva in natura, de vinho, já também com diminuição, até eliminação desses agroquímicos. Talvez sejam o grupo mais adiantado que nós temos na nossa regional. No caso de Santo Amaro, Angelina e Antônio Carlos, basicamente todas as olerícolas? Basicamente todas as olerícolas, mas estamos trabalhando principalmente naquelas que nós menos conhecemos, que é o chuchu e mandioquinha salsa, nós estamos entrando agora, e principalmente dentro do sistema agroecológico, daqueles agricultores que já estão dentro da agroecologia, mas não deram aquele passo fundamental que é o sistema de plantio direto. Ainda eles estavam no sistema convencional de manejo do solo e agora estão entrando no manejo do solo através do plantio direto. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista sobre o sistema de plantio direto em hortaliças com Jamil Fayade, da EPAGRE. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.